O Dov entrou em contato com eles e já providenciou apresentar um novo plano, que a gente está então aguardando agora que Recife receba esse plano e transmita para a gente. E também a gente já lançou aqui no livro da gente que houve o atraso todo para que seja tomado algum tipo de providência, ok? Pra, esperando que não se repita esse tipo de ocorrência, ok? Salvador, boa noite. Sou 1567, próximo ao ponto zero da plataforma de colagem. Foro 567, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero. 100 graus com 1 a 12 nós. Engenheiro de colagem da pista no zero, voo 1567. Puxa 6304, na escuta? Puxa 6304, está autorizado para Petrolina, nível de voo 340, pela Upper Zulu 20. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. Aciona, após a decolagem, o controle 120.8 e aguarde a coordenação do transponder. Corteje, por gentileza. Então, Ocean 6314, autorizado para Petrolina, nível 340, pela Upper Zulu 20. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock, controle 120.8. Estamos aguardando ainda o transponder. Corteje, por gentileza. 340. Poxa 6314, está autorizado já o seu posto de acionamento. Guarda no transponder, chame para táxi. Poxa 6314, na escuta. Chegou aqui o transponder, é 5070, ok? Então chama para o puxa, o que negar no 0 no 6. Ativo, autorizado, chame para o táxi. Tá bom, 601, no puxa, deve ser lamentar no 24. Vou no 601, aguarde, é o segundo setor. Ok. Então, 3897, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 1096. Boa noite, então, 3897. Gol 9940, autorizado Guarulhos, via UP Zulu no 6 até Bravo, Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da El, Leda, Bridge, pista 90, primeira curva direita, acione código 5060, frequência do controle 120.8. Voo 9940, cotejamento correto, reforço pronto para puxa acionamento, portão 07. Até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95 QNH 1096. Autorizado táxi via Índia, QNH 1096, pode espera de 295, Chanel 6314. Voo no 601, após o Avianca, sua cauda autorizado, puxa acionamento. Voo no 601, autorizado, puxa acionamento, voo no 601. Voo no 273, para puxa acionamento na posição 3. Voo no 273, aguarda segunda no setor. Obrigado pela ajuda. Boa. Ali, decola separado, 3897. 110 graus, 109, autorizado ali, aí decolar. Hugo no 567, chame Recife 260. 360, boa noite. Cerno, estabilizado. 6304, mantenha um ponto de espera, aguarde instruções. Corrigindo, então 3894, continue a aproximação e aguarde pista livre. Médio, guardando pista livre, 3894. Oito, pouso autorizado, pista 10, 110 graus, 1 a 12 nós. É, livre pouso na pista 10, são 3894. Puxando 6314, está pronto para despegar. Puxando 6314, após o tráfego que pousa, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10. 1601, autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Samia Torre, na frequência 118, decimal 95, NH 10016. 16, 4 Índia, ponto de espera 118, 95. Obrigado, boa noite, Samia Torre. 3897, controle, boa, contato ao radar. 3897. Após a passagem do Boeing da companhia, autorizado puxa o acionamento, reporte ponto para o táxi. Tá, voar direto da Elta, 3297. Livre. Direto da Elta. Tão 3894, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, tão 3894. Meia 3, 1, 4, 110 graus, 1, 0, 9, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 6, 3, 1, 4, obrigado, gente. 601 no fundo de espera. Voo 601, a linha mantém pista 10. A linha mantém no 0601. Na 6314 aos 48, 120, decimal 8, bom longe. 208, até a volta, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. Oceaner 6314. Oceano 6314, controle, boa, contato ao radar. Até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre, na frequência 118.95, NH10116. Boa tarde via Índia, ponto de espera 295, obrigado, boa hora, 2.5. O número 601, 110 graus, 109, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 510, 109. 1940, autorizado, puxa o acionamento, é a faixa do táxi. Autorizado, chamada táxi, 1940. Sendo 314, autorizado, Petrolina. Obrigado, Petrolina, direto. Via 01, decolou 50, 120, décima 8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 01. O número 01 é o controle e contato radar. 01. Com 3897, chame Recife, frequência 13325. Gol 273, decolou 53, 120, decimal 8 208, gol 273. Controle, gol 1273, decolado, cruzando 2.500 pés na Bael. Gol 1273, controle, contato radar. Contato radar, gol 1273. Oceano 314, chame Recife, frequência 12685. Oceano 6314, que está voando para Petrolina, Salvador em blind, chame Recife 2685. Ono 273, suba para o nível 340. 340, restrito, gol no 273. Quando autonomia 0330, alterna ao Galeão. Ono 940, autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre, na frequência 118.95, QNH 1096. Ciência via Índia no ponto de espera, torre 1895, resultado com 0 no meio, gol 1940. 0, ponto espera, dá uma 0, só. Voo 940, autorizada Linhares, decolar, pista no 0, vento 110 graus, 08 mais. Autorizado a Linhares, decolar, voo 940. Xané 6314, Xami Centro Recife, frequência 126.85. O 1273, Xami Centro Recife, frequência 133.25, alternando no 25.1. Centro Recife, 133.25. Gol 1940, decolada 59, chame agora o controle 1-10-18. Ciência 208, gol 1940. Controle Salvador, boa noite, o gol 940. Gol 1940, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Ciente, sobe 360, saída da Elgon 940.